desde este primeiro momento. Um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. 2021, vem que vem, vai. Mordão, mano, fé. Salve, salve, pulga. Melquisedeque. Assim que é. Eu sonhei com o dia que o erro era usado pra motivação, não pra desculpa. Vitória vem com a luta que não se finda. Onde tem cocaína e pinga, tem mandinga. Alerquinas à procura de coringas. Eita, cara de mal, coração de metal. Alma capaz que abraça o mundo por um ideal leal. Sorriso tranquilo e uma cara lavada. Não existe dinheiro que paga. Onde o para sempre, sempre acaba. Pensava que não ia piorar e piorava. Já deixou vestígio, se acaba a água, bebe mijo. Garoto prodígio, é o topo jejo, top na topada. No lixo, conquistou o luxo, olho gordo murcho. Segue não vê nada, se no fim os bruxo. Segue no cartucho, é só bala no bucho. É caixa na baixada, né gorducho. Pedindo a Deus pra me livrar desse mundinho escroto. Sobrevivendo, vendo que eu não sou melhor que os outros. Eu sei que o troco velho espera, eu não corro do tempo. O que nós fez aqui nós paga, tio, nunca foi pouco. No meio dos outros, cheio de marra na frente de alguém que não acredita em você, em sua sorte também. É vai além do que nós pensa, nego, que nós sempre sonhou. Quem tá lá pelo amor? Conta nos dedos, mano, quem que chegou. Só família, correria, o rap, a vida virou. Liberdade distante de valor, suavidade, verdade pra quem sempre ligou. Lealdade na vida de mudar, pra vir nego falar que tamo junto e falou. Respeita a chave no dia de visita, só visão de terrorista, salve o Puga falou. São sem motivo, é preciso. Só armamento preciso, eu preciso. Tô entre armas e flores, é o bonde da madruga. As meninas pampasudo, foi louquismo. Tá entre almas e flores, rogado igual piccolo. Ladão no triciclo, survei tape. Vai na banco no boot, às vezes. A vida negra, amor pra lei de cage. Tira o castelo, tá na selva de tijolo. Tomando chevette, as minas no boco. Hoje meu lado frio é psicológico, é lógico que pra viver nós rima em código. Na barriga é princesinha de pobre. Mato quem amante da vida jovem. Tá de volta quem não foram pro shopping.